3367, pronto, torre, boa tarde. A linha decola de imediato, 3367? Firmo. Pois a da linha decola sem parada, vento no 0 graus, 8 mais. Linha decola, pistão 0-3, 367. Sereço, 4166. Azul 4166, completado o procedimento Electric Flation, agora torre na frequência 118.95. 895, Azul 4166, boa tarde. 3 Salvador, boa tarde, Azul 4166. Tá no INS, no 0, visual. 4166, continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 2. Regulando e guardando, 4166. Azul 4166, avistado, pode autorizado, pistola 0, vento 8 0 graus, 8 nós. Autorizado, 910, 4166. Controle 3367. Decolado aos 28, controle 198, boa viagem, 3367. Obrigado, amigo, boa tarde. Tarde 3367, tá? 3367, contato radar na decolagem, sub mantendo em voo 360, via saída Sambu 1. Sambu 1, 360, sobe, tá? 3367. Controle da 3367. Controle, prossiga. Precisa manter a proa, senhor, por mais umas 20 milhas para levar a formação aqui à esquerda. Tente, da 3367, só no alterno desvio na proa da posição lida. Ok, informa no final dos desvios e lida, 3367. Reaching 050, Limotel, senhor. Olha, sinal 2000, prossiga, 0013. 8th section LSX ray procedure. Descent to 2002, 281013. I report established runway 10, ILS X-ray runway 10, Lima Delta. Helena 304, chama agora o centro Recife na frequência 2085, alterna 2545. Vai chamar o centro, boa. Tango Lima Hotel, confirma intenção de pouso, pistão no zero ou no site? Correction. Papatango Lima Hotel, confirming is going to land runway 1017 of Salvador. Change to land runway 10, Lima Hotel. Papatango Lima Hotel, roger. Tem 3367, confirme desvio por quantas milhas? Era 20 milhas, Chirito, agora vai ficar para 30 milhas à frente. 30 milhas, depois tem condição de retornar à rota. Suzano 3367, subiu inicialmente, atendendo de voo 140. Ok, sobe inicial 140, 3367. Bom número 20, privada linha de colapso, pistão 0, vento 1, 8, 0 graus, 9, 0 mais. Livre econômico, pistão 0, voo no 60. Eita, Leda, Motiva, aí vem Upper Zulu 10, até Pubave e Upper Zulu 16, Posmo. Data USA 3367, reporte quando em condições de curvar à esquerda. Ok, tem condições de voar Motiva agora, 3367. Autorizado Motiva, confirme se na praia de Motiva terá algum desvio previsto à frente. Não, para frente não, é mais essa formação bem aqui, próximo a Salvador. Está autorizado voar na praia de Motiva, aguarde para ascensão. Motiva aguardando para ascensão, 3367. 4 de Salvador, boa tarde, azul 27 no 8, gente da Santos, descendo via até o 950. Azul 27 no 8, vou sentar o controle sem condições de voar e TAP. Azul 27 no 8, afirmativo, beleza, tem condições de voar e TAP. Azul 27 no 8, vou ir direto e TAP, desça para nível de voo 050. Em caso de desvios, execute-os pela esquerda, devido a tráfego, posição de 1 hora, 40 milhas, tráfego com rumo sudoeste, passando nível de voo no 40 para o 3620, Airbus 320. 27, 18, sim, vamos avisar, descida até o 050, em caso de desvios, pela esquerda somente. Suba até nível de voo 240. 3367 sobe ao 240. 3367, em caso de falha de comunicações, ao se afastar 70 milhas a sudoeste do VR de Salvador, está autorizado a ascensão para nível final. Ok, caso falha 70 milhas de Salvador, sobe para o 360, tem 3367. 3367, suba até nível de voo 240 e chame Centro Recife 12510, alterna 123.8. Agora Recife 2510, alterna 1238, TAN 3367, boa tarde. Service on final ILS runway 10, Lima Hotel. Abatendo Lima Hotel, complete final ILS runway approach runway 10. And contact tower frequency 118.95. Alright, 118.95, have a good day, Lima Hotel. Controle Salvador, voo no 620, boa tarde. Na sua escuta, cruzando 1800. Voo no 620, está sob contato radar, subo para nível de voo 370. Após 2000 pés, vou direto Jamo, após Jamo Aracaju. Jamo, Jamo Aracaju, 370. Report when runway inside. Inside, Lima Delta. Roger, stand by for landing case, Lima Delta. Waiting for the space to land, Lima Delta. Lima Delta, after landing, which airplane will you go? April 5, Lima Delta. Okay. Hotel, clear to land, runway 10, winds 170 degrees, 9 knots. Clear to land, Lima Delta. Zero, sem identificação, essa via chegada por médio 1 para nível de voo 060. Por médio 1, 060, 060. No 8, desça para 3.000 pés, ajuste 10013, confirma indicada. 3.000 pés, 10013, a indicada é 250 nós. Em redução 220 nós. Afirma, reduzindo para 220. No 169, ponto, espero no zero, pronto. Voo no 169, estou em Zé Daniel e mantei, estou no zero. Lima aqui no zero, no 169. hotel, hotel on the ground, that's 41, vacate to the right, to ground 121 this morning. Wait tomorrow, Lina. 121 this morning, thank you. Some of the ground is an afternoon, but my friend goes in with Delta. 121 this morning, Lina. Voo 169, decolagem autorizada, pistão 0, vento 170 graus, 99. Livre decolagem, voo 169. Uno 8, redução de velocidade para 1809. 1809 vai reduzir, 2718 azul. 718, desce para 2000 pés, ajuste 1013. 2000 pés, 1013, vai descer o azul 2718. Canal 6210, está autorizado mais direto. Duna, descendo para 3000 pés. Ajuste no 013. Canal 6210. 6210. Separa 3000 pés, ajuste no 013, vai direto Duna. 3000 voando Duna, 6210. Aos 43, controle 19,8, sua viagem. Boa. 19, vai gol. Uno 69, está sob contato radar, suba para o 360, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda Motiva. 2000, Leda Motiva. Uno 69. Voo 1620, chame Recife no 2685, alterna no 2545. Tem um 2085, 2545, 620, obrigado, boa tarde. Azul 278 está estabilizado na final do ILS. O 2718 completa a final do ILS X-ray pista no 0, chama a torre no 8 decimal 95. Ok, planta final do ILS X-Ray, vai chamar a torre 1895, 1798. Mantra ele, eu vou no 169, autoriza a morte, vai devido a formações. No 169, está autorizado desvios, aguarde coordenação com o centro Recife. 7169. Trato lado estado, ajuste padrão, uso autorizado pistão zero, vento 170 graus, 8 nós. Chove leve sobre o campo, pista molhada. Sente as condições da pista, 1 0 no 3, pouso autorizado para 10. Uma zero, está autorizado o final do procedimento e ele é que saiu pistão no zero de Salvador, deixa para 2.000 pés, ajuste no 013. Uno 69, voo direto Motiva. Direto Motiva, 1169. Sou 15 verdadeiro, 2718. Tá é molhada? Positivo, molhada escorregadinha. É desligado. E a sua identificação, desça para 4.000 pés. Ajuste no 0 no 3, vou direto pelo para interceptar a chegada. Bonf. Identificou, voando da presente pelo para 4.000 pés, 869. Bom, no 69, chame Recife 125-10, alterna 123, decimal 8. No 69, boa. A linha Itecola, pista 10, para 31145. 210, estabilizado, procedimento ILFXY pressão 0 de Salvador. Estabilizado. Pelé 6210, completo assinado o procedimento, seu Renault 8, decimal 95. 6290. Salvador, boa noite, Xené 62, 10, sinal da LED. Xené 6210, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, pista 0, vento 1970 graus, 7 nós. Pista informado pela última aeronave que pousou, molhada e escorregadia. Agora sem chuva sobre o campo. Gente, livre pouso 1906290. 3145, aos 53, controle 198, boa viagem. 198, boa. Controle Salvador, eu tô em 3145. Tô em 3145, está sob contato radar, suba para nível de voo 340. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda, Doclo. Sim, Leda, Leda, Doclo, tô em 3145, nível 340. Linha 210, solo 5000, direito 121, decimal 9, solo. 219, meia. Bono 869, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado, assinado, procedimento TLF que saiu para a pista no 0 do Salvador. Reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado, Bono 869. No 3145, chame Recife no 25, decimal 1 no 0. Alterna 123, decimal 8. 251-238, 3145. Guardião 01. Repetiu, guardião? Está pronto para decolagem, guardião? Vento no 60 graus, 5 nós já pode fora do solo com o Pro Sul, guardião 01. Qual o tempo de voo, guardião? Já pode fora do solo. 1013, padrão. 0-1 no fora do solo. Sente, guardião 0-1 no Pro Sul, aguarde transferência, controle. Pro Sul, guardião transferência, 0-1. Completa o final do procedimento de ADSXI, torre 118, decimal 95. 895, graças, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 1869, estabilizando o ILS, tá passando o Índio Serra. Gol 1869, o ajuste no 0 no 3, vento no 70 graus, 5 nós, pouso autorizado, pista no 0. A pista aparentemente molhada, reportado pela última aeronave que pousou, e não chove mais sobre o campo. A sua direita, o helicóptero da Polícia Militar, sobrevoa na linha do litoral, não interfere com o seu pouso. Sente, tem livre o pouso 1-0, Gol 1869. Guardião 01, da presente, 19-8 com controle, acionado, transponder padrão. Acionado, transponder padrão, 19-8, grato, até retorno. Controle, Salvador, muito boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, segue para patrulhamento na cidade, mantém litoral sul, 500 pés, ajuste 1-0. 1-3, proposta prosseguindo para Ondina. 1-0, 1-3, linha do litoral, para ocorrência de embarcação à deriva. Solo aos 09, libra direita, enxame solo em 121, decimal 9. Direita 219, boa. Reporte visual com embarcação. Reportará quando visual. apagou, autorizado o acionamento, chegou pronto para o táxi. Região 01, o controle informa que não possui contato radar com o seu trato. Reporte setor. Gente, tem condições de confirmar quantas milhas vai ser passado, tá legal? Salvador, Dama 0-6, boa tarde, senhor. Informação uniforme. Região 01, tem a máxima de 1 mil pés no setor, da presente tem frequência livre, chama para o regresso a Salvador, Guardião 01. Não há tráfego de conhecimento do controle no setor. Retomará quando retorna no litoral. Salvador, boa tarde, TAM 9016, informação uniforme. TAM 9016, acione identificação. Fui direto do Duna, descendo para 3 mil pés, ajuste no 013. Duna, 3 mil pés, o ajuste é padrão, TAM 9016. Oi, Salvador, o Papa Tango, Vitor Hotel Fox, 74. Autorizado o acionamento, chame táxi, Vitor Hotel Fox. Para o táxi, reporte. Eu vou até o Fox, até a Oscar, reporte para ingresso para a pista. Volta lá. Ingresso, o hotel Fox. Hotel Fox, autoridade de ingresso, à direita, via pista, reporte para a terceira 35, pronto para decolar. Opa, ligado, tá pronto. Passa 2-1-3 a 1-7-0, cliente da informação uniforme. 1-1-6-6, acione identificação, deixa para 4 mil pés na prova de TAP, ajuste no 0-1-3. 4 mil TAP no 0-1-3, o 1-1-6-6 identificou. Papagolf, Jimmy Taxi, aposte no Monte Pereira da Papá. Para. Alerta pronto, vem pela Falcon. Papatango Vitor, até o Fox. Autorizado, decolagem pista 35, vento 150 graus, 612 nós. Angosca, Papa Golf, autorizado em grade pista 35, rebote aéreo pronto. Rodando Vitor até o Fox, é falado aos 18, chame controle 119-8. Controle 198, até o Fox. Controle Salvador, boa noite, Papa Tango, Vitor até o Fox, tá bom, ó. Papa Tango, Vitor até o Fox, está sob contato radar. Suba via saída Momo para nível de voo 060. Mantenha a restrição mínima da carga. 060 na mão, Motel Fox. Tomando Vitor Hotel Fox, mantenha 3 mil pés até a posição Momo, até ser autorizada a ascensão. 3 mil até mão, Motel Fox. Controle, quando possível, direto ao Lagoense. O Vitor Hotel Fox vai manter o perfil da saída Momo devido à nave. Em decolagem na saída lotar. Assim que o senhor livrar -se para, lateralmente o contrato para poder prosseguir em segurança para a Lagoinha, será autorizado. Oi, chamou lá, não, tá bom. Controle Golo 645, aceita a identificação, desça para nível de voo 070, via chegada Bonf. 070 via Bonf, Golo 645. Seu Fox, suba sem restrição para nível de voo 0620. 060, pelo teu Fox. Controle Guardião 01. Aruno, prossiga. Guardião 01, corredor atrás, retorno para Salvador. E, infelizmente, deve ser tratado de algum próximo. Já fizemos a varredura aqui no local e não encontramos nenhuma embarcação dele. Gente, o Guardião 01, confirme se o Salvador se encontra na autoridade para seguir o litoral sul. Estão prosseguindo para o litoral de retorno para o Salvador, no momento na Pituba. Gente, 500 pés, ajuste no 013. Reporte através do Parque Metropolitano de Pituba. 1013, reportará a Parque Pituba, 01. Log 016, redução de velocidade para 1809, desça para 2000 pés, ajuste 9013, autorizado a final do procedimento ILS-XA pista 10 de Salvador, é porta estabilizada. 2000 pés, 1013, 1809, informa na estabilizada XA da 10, 9096. No momento chove sobre o aeródromo? Guarda informação da torre, o T90-16. Obrigado. Controle, Oscar Papagof. Oscar Papagof, está sob contato radar, suba para o 090, presente voo direto Lotar. Direto Lotar, Golf. T90-16, torre informa negativo chuva sobre o aeródromo. Obrigado. Somente para informação, a última aeronave que pousou da Azul informou um tempo atrás que a pista estava molhada e escorregadia. Ciente da informação, muito obrigado. O 1166 desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3013, 1166, gol. Guardião 01, torre 18, decimal 95. 3295, grado, uma boa tarde. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, altímetro padrão, vento do aeródromo 160 graus, 629. Segue direto para o pátio do VR. Guardião 01, reporte na curta. Agora na curva final, direto, parte do Graia, Guardião 01. Guardião 01, para informação, tráfego da TAM, agora uma milha de duna, se possível, agilizando a medida possível. Agilizando,